primeira vez que eu ouvi falar de você. Eu vivi a melhor parte da vida, não tinha o direito de fazer o que fiz. Mas e daí? Eu fingi que você nem existia. Sexo fácil, no momento irresponsável, conscientemente fui inconsciente no ato. Não sei se você se escondia ou eu não queria ver aqui do meu lugar no mundo. O meu mundo não era lugar pra você. Menino ou menina, eu me perguntava, enquanto me preparava pra transformar aquele vento num túmulo. A certeza que você nunca seria pra sempre, eu não pensei, nem ela quis pensar. Foi mais simples amar, ou até nem amar. E você, há nada mais, uma boca mais pra alimentar. Não sei se foi um erro da minha formação. Você não me falava nada, não me via, mas merecia um pouco mais da minha atenção, ou até compaixão. Eu devia te levar um pouco mais a sério, mas antes do seu primeiro olhar eu preferi te mandar pro cemitério. Eu lamento ter tirado seu primeiro suspiro, seu primeiro passo, seu primeiro choro, seu primeiro abraço. Eu não me via preparado mentalmente, andava abalado emocionalmente. Quis resolver tudo financeiramente e lamentavelmente assassinei minha própria semente. Hoje a tristeza chegou, mas o meu tempo acabou. Sinto saudade, mas a verdade é que hoje triste eu tô. Hoje a tristeza chegou, mas o meu tempo acabou. Sinto saudade, mas a verdade é que hoje triste eu vou. Você morreu, mas permanece vivo em mim, e hoje eu morro de saudade de você. Tem um barato que na hora eu não percebi, pra eu continuar vivo tinha de ser através de você e da sua vida, e eu nem te deixei viver. Como é que uma criança pode ser um drama, se ninguém pensa assim no calor da cama? É estranho agora, não quero culpar mais ninguém, mas na minha mente ouço um anjo dizendo amém, me perdoando pelo erro que cometi. Mesmo assim não posso ter você aqui, minha imaginação pode ver nitidamente o seu rosto sorrindo, seu amor presente. Queria ter o abraço, mas não posso te alcançar. Sinto pena de mim, mas não consigo mais chorar. Eu quero tanta coisa, mas como alguém que quer viver pode achar tão fácil matar? A lei dos homens, quem mata merece cadeia, pra aprender a viver e a respeitar a vida alheia. Mas eu achei que a sua vida me pertencia e decidi fazer com ela o que eu bem queria. É, eu agi como um ditador, não tive piedade, não tive amor. O seu futuro evaporou, desapareceu. Acho que eu estava louco, pensando que era Deus. E antes de te dizer bem-vindo, disse até nunca mais. Queria ter você aqui pra me chamar de pai. Hoje a tristeza chegou, mas o meu tempo acabou. Sinto saudade, mas a verdade é que hoje triste eu tô. Hoje a tristeza chegou, mas o meu tempo acabou. Sinto saudade, mas a verdade é que hoje triste eu tô. O remorso vai ferindo cada vez mais fundo. Não fui humano o bastante pra trazer meu filho ao mundo. Só eu sei como é difícil toda noite pra dormir. Eu fecho os olhos, pesadelo torna-se repetir. Ironia, o que pra muitos seria um lindo sonho, pra mim é uma tormenta, um quadro medonho. Eu te vejo em meu sonho, mandando um beijo pra mim, e tudo vai se fechando quando lembro do que fiz. Meu egoísmo foi maior que seu sopro de vida. Sinto pena de mim, acho que tenho uma história sofrida, mas é mentira, é desculpa pra justificar minha loucura, minha doideira, minha maneira toda minha de pensar que numa clínica barata eu poderia comprar com dinheiro o direito de silenciar, apagar seu futuro através de um aborto. Agora meu presente é que está morto. Não sei se me entendo, se consigo me fazer entender. Queria ter a chance de falar com você, pra te pedir um conselho, te implorar um perdão, ou então um remédio pra toda essa solidão. Tá todo mundo aqui comigo e ainda me sinto só. Vejo gente chorando, rezando e com dó. meu único consolo é saber que Deus sempre perdoa e troca todos os males por uma única coisa boa. Acho que deve ser assim, sinto a hora chegar. Por favor, não vire as costas pra mim, minha criança, tô indo te encontrar.